Fecheiro 8, página 66. Depois havia os homens que andavam sempre atrás de Amy, desejosos de fazer as coisas próprias de um marido, que o dela não fazia. Arranjar a perna de uma cadeira, procurar o seu chá asiático importado preferido. Homens que ela jurava serem seus amigos, apenas bons amigos. Amy mantinha-os precisamente à distância certa, suficientemente longe para eu não ficar demasiado aborrecido, mas suficientemente perto para poder estalar um dedo e fazerem o que ela lhes mandasse. No Missouri, santo Deus, não sabia mesmo. Só me ocorreu naquela altura. És mesmo um idiota, pensei. Estávamos ali há 2 anos e depois da agitação inicial, feita de apresentações e cumprimentos, daqueles primeiros meses maníacos, Amy não tinha ninguém com quem se encontrasse regularmente. Tinha a minha mãe, que agora estava morta, e tinha-me a mim. E a nossa principal forma de conversa era ataque e refutação. Um ano depois de nos termos mudado para ali, tinha-lhe perguntado de forma falsamente galante: e está a gostar de Norte Cartago, senhora Dunn? Quer dizer, Nova Cartago, repetira ela. Recusei-me a perguntar-lhe a que aludia, mas soube que era um insulto. Ela tem alguns bons amigos, mas ficaram sobretudo no leste. E os familiares? Vivem em Nova York, na cidade. E ainda não telefonou a nenhum deles? Perguntou Bonney, com um sorriso perplexo no rosto. Tenho andado a fazer tudo o resto que me têm pedido. Ainda não tive oportunidade de telefonar. Tinha dado autorização por escrito para seguirem o rastro dos cartões de crédito e caixas multibanco e para localizarem o telemóvel de Amy. Tinha-lhes dado o número de telemóvel de Go e o nome de Sue, a viúva que estava no bar, que poderia presumivelmente confirmar a hora a que eu chegara. O Benjamin da família, abanou a cabeça, faz-me mesmo lembrar o meu irmão mais novo. Uma pausa. E juro que é um elogio. Ela tem um fraquinho por ele, disse Gilpin, escrevinhando num bloco de apontamentos. Muito bem, portanto, saiu de casa por volta das 7:30 e apareceu no bar cerca do meio-dia. E durante esse meio tempo esteve na praia. Há uma praiazinha, cerca de 16 quilómetros para norte da nossa casa. Uma acumulação não muito agradável de areia, sedimento e cacos de garrafas de cerveja. Contentores do lixo a transbordar de copos de esferovite e fraldas sujas. Mas há uma mesa de piquenique a barlavento que apanha um sol agradável. E se olharmos diretamente para o rio, podemos ignorar as outras porcarias. Às vezes levo o meu café e o jornal e fico lá sentado. Tento tirar o máximo partido do verão. Não, não tinha falado com ninguém na praia. Não, ninguém me tinha visto. É um lugar pouco frequentado, a meio da semana, admitiu Gilpin. Se a polícia falasse com alguém que me conhecesse, depressa ficaria a saber que era raro eu ir à praia e que eu nunca levava o café para lá para desfrutar de manhã. Tenho pele branca de irlandês. E não tenho paciência para a introspeção. Viciado em praia é coisa que não sou. Eu disse aquilo à polícia porque tinha sido ideia de Amy. Ir até lá e sentar-me naquele lugar onde podia estar sozinho e ver o rio que adorava e ponderar sobre a nossa vida juntos. Ela tinha-me dito aquilo naquela manhã, depois de termos comido os crepes. Inclinou-se para a frente, sobre a mesa, e disse: eu sei que estamos a passar um mau bocado. Ainda te amo muito, Nick, e sei que tenho uma série de coisas a melhorar. Quero ser uma boa mulher para ti e quero que sejas meu marido e feliz, mas precisas decidir o que queres. Era óbvio que tinha andado a praticar o discurso. Sorria orgulhosamente enquanto pronunciava. E mesmo enquanto a minha mulher me brindava com esta gentileza, eu pensava: mas é claro que até isto ela tem de ensinar. Quer ter a imagem de mim e do rio a correr, revolto, do meu cabelo desgrenhado pela brisa, enquanto fito o horizonte e pondero sobre a nossa vida conjunta. Não posso ir simplesmente ao Dunkin' Donuts. precisas de decidir o que queres. Infelizmente para Amy, eu já tinha decidido. Bonnie levantou os olhos das suas notas com vivacidade. Pode dizer-me qual é o tipo sanguíneo da sua mulher? Perguntou ela. Não, não sei. Não sabe o tipo de sangue da sua mulher? Talvez O, disse eu à sorte. Bonnie franziu o sobrolho. Depois emitiu um som prolongado, tipo yoga. Muito bem, Nick. Aqui estão as coisas que nós estamos a fazer para ajudar. E listou-as. O telemóvel de Amy estava sob vigilância. Tinham posto a fotografia dela a circular e os cartões de crédito estavam a ser controlados. Os criminosos sexuais conhecidos na área estavam a ser interrogados. Os poucos vizinhos estavam a ser sondados. O nosso telefone de casa estava sob escuta para o caso de chegar a algum pedido de resgate. Eu não sabia o que dizer agora. Esquadrinhei a memória à procura das deixas. O que é que o marido diz neste ponto do filme? Depende se é culpado ou inocente. Não posso dizer que isso me tranquilize. O que é que vocês... Trata-se de um rapto? De um caso de desaparecimento? Ou o que é que se passa exatamente? Eu conhecia as estatísticas. Conhecia-as do mesmo programa de televisão que protagonizava. Se as primeiras 48 horas não produzissem nada num caso, era provável que não fosse resolvido. As primeiras 48 horas eram cruciais. Quer dizer, a minha mulher desapareceu. A minha mulher desapareceu. Percebi que era a primeira vez que tinha dito aquilo da forma que devia, em pânico e furioso. O meu pai era um homem com infinitos cambiantes de amargura, raiva, aversão. Na minha eterna luta para evitar tornar-me ele, tinha desenvolvido a incapacidade de demonstrar emoções negativas. Era outra coisa que me fazia parecer um otário. Podia ter um nó no estômago, mas ninguém o depreenderia pela expressão do meu rosto e muito menos pelas minhas palavras. Era um problema constante, demasiado controlo ou ausência de controlo. Nick, nós estamos a levar isto extremamente a sério, disse Bonnie. Os tipos de laboratório estão neste preciso momento em sua casa e isso dar-nos-á mais informação para continuar. Agora, quanto mais nos puder dizer sobre a sua mulher, melhor. Como é que ela é? Vieram-me à cabeça as frases habituais dos maridos. É querida, é maravilhosa, é simpática, é compreensiva. Como é que ela é? Como? Perguntei. Dê-me uma ideia da sua personalidade, disse Bonnie. Por exemplo, o que é que lhe comprou para o vosso aniversário? Joias? Ainda não lhe comprei nada, redargui. Ia fazer isso esta tarde. Fiquei à espera que ela se risse e dissesse outra vez o Benjamin da família, mas não o fez. Está bem, bom, então fale-me sobre ela. É sociável? É, não sei como dizer isto, é a nova-iorquina típica? Isto é, poderá agir de uma forma que algumas pessoas considerem insolente? Poderá deixar as pessoas irritadas? Não sei, ela não é do tipo amistoso, mas não é suficientemente cáustica para levar alguém a fazer-lhe mal. Esta era a minha 11ª mentira. A Amy de hoje era suficientemente cáustica para querermos fazer-lhe mal, às vezes. Falo especificamente da Amy de hoje, que só remotamente se parecia com a mulher por quem me apaixonei. Tinha sido uma horrível transformação, ao contrário do que sucede nos contos de fadas. Ao longo de apenas uns anos, a antiga Amy, a rapariga das grandes risadas e maneiras agradáveis, largou literalmente o seu casulo, deixando um monte de pele e alma no chão. E dele saiu esta nova Amy, irritadiça e amarga. A minha mulher já não é a minha mulher, mas um nó de arame farpado a desafiar-me para o desfazer. E eu não estava à altura da tarefa, com os meus dedos grossos, desajeitados e nervosos, dedos de campónio, dedos não treinados no trabalho complexo e perigoso de resolver o enigma Amy. Quando eu levantava os cotos ensanguentados, Ela suspirava e recorria ao seu bloco de notas mental secreto, onde listava todos os meus defeitos, registando para todo o sempre desilusões, fragilidades, lacunas. Bolas, a minha antiga Amy era engraçada, era divertida, fazia-me rir. Tínhamos esquecido disso. E ela ria-se, do fundo da garganta, mesmo por trás daquela pequena reentrância em forma de dedo, que é o melhor lugar para uma pessoa se rir. Ela libertava os seus rancores como punhados de alpista. Tão depressa ali estavam como desapareciam. Ela não era a coisa em que se tornou, a coisa que eu mais receava, uma mulher zangada. Eu não era bom com mulheres zangadas. Elas faziam vir ao de cima qualquer coisa de desagradável. Ela é mandona? Perguntou Gilpin. Controladora? Pensei no calendário de Amy, aquele que projetava os próximos 3 anos. E se procurássemos, para daí a 1 ano, encontrávamos consultas. Dermatologista, dentista, veterinário. Ela gosta de planear as coisas. Não é pessoa de improvisos. Gosta de fazer listas e de ir pondo um visto nos itens. Gosta de ter as coisas feitas. É por isso que esta situação não faz sentido. Isso pode dar com uma pessoa endoida, disse Boney, compreensivamente, se não for desse tipo. A sua personalidade parece mais do tipo B. Sim, sou um bocadinho mais descontraído, creio eu. Depois acrescentei a parte que devia acrescentar. Completamos-nos um ao outro. Olhei para o relógio na parede e Boney tocou-me na mão. Olha, porquê é que não aproveita e telefona aos pais de Amy? Tenho a certeza de que eles iam apreciar esse gesto. Já passava de meia-noite. Os pais de Amy iam dormir às 9 da noite. Curiosamente, gabavam-se de se deitar assim tão cedo. Por esta altura já estariam a dormir profundamente. Por isso seria um telefonema urgente, a meio da noite. Os telemóveis eram sempre desligados às 8h45. Por isso, Rand Elliot teria de ir de sua cama até ao fim do corredor para atender o pesado telefone antigo. Iria atarantar-se à procura dos óculos e a ligar o candeeiro da mesa de cabeceira. Recordaria a si mesmo todas as razões para não se preocupar com um telefonema àquela hora tardia. Todas as razões inofensivas para o telefone poder estar a tocar. Marquei 2 vezes e desliguei, antes de deixar a ligação efetuar-se. Quando o fiz, quem atendeu foi Mary Beth, e não Rand, com a sua voz profunda a buzinar-me aos ouvidos. Só tinha conseguido dizer: Mary Beth, daqui fala Nick. O que é que se passa, Nick? Respirei fundo. É Amy? Diz-me. Eu, desculpe, devia ter telefonado. Diz-me, caramba. Não conseguimos encontrar Amy, gaguejei. Não conseguem encontrar Amy? Não sei. Amy está desaparecida? Não temos a certeza disso. Ainda estamos... Desde quando? Não temos a certeza. Eu saí de casa esta manhã, pouco depois das 7. Esperaste até agora para nos telefonar? Desculpe, não queria... Santo Deus, nós jogámos ténis esta noite. Ténis! E podíamos ter estado... Meu Deus, a polícia está envolvida? Participaste do desaparecimento? Estou na esquadra, neste preciso momento. Passa o telefone ao responsável, Nick, por favor. Como miúdo, fui buscar Gilpin. A minha sogrinha quer falar consigo. Telefonar aos Elliots oficializou o assunto. A emergência. Amy desapareceu. Estava a espalhar-se para o exterior. Estava a regressar à sala de interrogatório quando ouvi a voz do meu pai. Às vezes, em momentos particularmente indignos, ouvia a voz dele na minha cabeça. Mas aquela era a voz do meu pai, ali. As suas palavras surgiam num borbulhar, como algo a sair de um lodaçal rançoso. Cabra, cabra, cabra. O meu pai, de juízo perdido, tinha ganho o hábito de atirar a palavra a qualquer mulher que o aborrecesse, ainda que vagamente. Cabra, cabra, cabra. Espreitei para dentro de uma sala de conferências e lá estava ele, sentado num banco junto à parede. Em tempos tinha sido um belo homem, ardente e com uma covinha no queixo, perturbadoramente giro. Assim o descrevera a minha tia. Agora estava sentado a resmungar, de olhos pregados no chão, com o cabelo louro emaranhado, as calças enlameadas e os braços arranhados, como se tivesse aberto caminho por entre um espinheiro. Um fio de saliva brilhava-lhe pelo queixo abaixo, como o rastro de um caracol, e estava a contrair e a descontrair os músculos dos braços que ainda lhe restavam. Ao lado dele estava sentada uma agente muito tensa, com os lábios num trejeito zangado, que tentava ignorá-lo. Cabra, cabra, cabra, eu disse-te, minha cabra. O que é que se passa? Perguntei-lhe. Esse homem é meu pai. Recebeu o nosso telefonema? Que telefonema? Para vir buscar o seu pai. Ela articulou as palavras de forma exagerada, como se eu fosse um miúdo tolo de 10 anos. Eu, a minha mulher está desaparecida. Tenho estado aqui a maior parte da noite. Ela fitou-me sem estabelecer a mais pequena ligação. Podia vê-la a debater-se sobre se havia ou não de sacrificar o seu poder e pedir desculpa e indagar. Depois o meu pai começou novamente, cabra, cabra, cabra, e ela optou por manter o poder. Comfort Hill tentou entrar em contacto consigo durante todo o dia. O seu pai escapou-se por uma saída de emergência logo pela manhã. Tem uns quantos arranhões, mas nada sério. Encontrámo-lo há umas horas, a descer a River Road, desorientado. Temos andado a tentar contactá-lo. Tenho estado mesmo aqui, disse eu, nesta maldita porta aqui ao lado. Como é que ninguém percebeu isso? Cabra, cabra, cabra, disse o meu pai. O senhor não fale comigo nesse tom, por favor. Cabra, cabra, cabra. Bonney deu ordem para que um agente do sexo masculino levasse meu pai de volta ao lar para eu poder terminar o que estava a fazer com eles. Ficámos nas escadas, à entrada da esquadra. Vimo-lo a ser instalado no carro, ainda a resmungar. Durante todo esse tempo, nunca deu pela minha presença. Quando o carro se afastou, nem sequer olhou para trás. Vocês não são muito chegados, pois não? Perguntou ela. Somos a definição disso mesmo. A polícia terminou as suas perguntas e fez-me entrar num carro de patrulha por volta das 2 da manhã, aconselhando-me a ter uma boa noite de sono e com a indicação para regressar às 11 horas para uma conferência de imprensa ao meio-dia. Não perguntei se podia ir para casa. Pedi-lhes para me levarem à casa de Gou, pois sabia que ela ficaria levantada e tomaria um copo comigo, arranjar-me-ia uma sanduíche. E não me faria perguntas. Não queres ir à procura dela? Propôs Gou, enquanto eu comia. Podemos dar uma volta de carro. Isso parece-me inútil, disse eu apaticamente. Onde é que vou procurar? Nick, isto é mesmo muito sério. Eu sei, Gou. Acho como tal, está bem, Lance. Não fiques para aí só a... Ha, ha, hum, hum. Era um barulho titubeante. O barulho que ela usava, sempre para transmitir a minha hesitação, acompanhado de um revirar de olhos e do meu primeiro nome de batismo. Ninguém, com uma cara como a minha, precisa que lhe chamem Lance. Entregou-me um copo com uísque. Bebe isto, mas só isto. Não vais querer estar com uma ressaca amanhã. Onde rei poderá ela estar? Meu Deus, isto deixa-me doente. Encheu um copo para ela, engoliu e depois tentou babricar, enquanto andava de um lado para o outro na cozinha. Não estás preocupado, Nick? Não tens medo, por exemplo, que um tipo a tenha visto na rua e tenha decidido simplesmente raptá-la, dar-lhe uma pancada na cabeça e... Estremeci. Porquê é que disseste dar-lhe uma pancada na cabeça? Que merda é essa? Desculpa, não queria descrever nada em particular. É só porque, não sei, não paro de pensar num maluco qualquer... Deitou mais o uísque para o copo dela. Por falar em gente doida, disse eu. O pai voltou a fugir hoje. Encontraram-no a deambular em River Road. Já está de volta à Comfort agora. Ela encolheu os ombros. Está bem. Era a terceira vez em 6 meses que o nosso pai tinha fugido. Gou estava a acender um cigarro, ainda a pensar em Amy. Quer dizer, não há ninguém com quem possamos ir falar? Perguntou. Alguma coisa que possamos fazer? Santo Deus, Gou! Precisas mesmo de me fazer sentir ainda mais impotente do que me sinto agora? Não faço ideia do que devia fazer. Não há nenhum manual. Quando a sua mulher desaparece. Lição número 1. A polícia disse-me que podia vir-me embora. E eu vim. Limito-me a fazer o que me dizem. Claro que sim, murmurou Gou, que tinha a missão há muito abortada de me transformar num rebelde. Não ia resultar. Eu era o miúdo que respeitava a hora de recolher, quando andava no liceu. Era o escritor que cumpria os prazos, mesmo os falsos. Eu respeito as regras, porque se seguirmos as regras, as coisas normalmente correm sem sobressaltos. Porra, Gou, eu vou voltar para a esquadra daqui a umas horas. Está bem? Será que pode ser simpática para mim durante um segundo? Estou apavorado. Fizemos um concurso de aguentar o olhar um do outro durante 5 segundos. E depois, Gou encheu-me o copo outra vez. Alaia, desculpa. Sentou-se ao meu lado e pôs-me uma mão no ombro. Pobre Amy, exclamou.